elefantes na água otimistas à solta. Otimistas à solta, elefantes na árvore. Elefantes na árvore, otimistas na esquadra. Otimistas na esquadra, elefantes no ar. Elefantes no ar, otimistas em casa. Otimistas em casa, elefantes na esposa. Elefantes na esposa, otimistas no fumo. Otimistas no fumo, elefantes na ode. Elefantes na ode, otimistas na raiva. Otimistas na raiva, elefantes no parque. Elefantes no parque, otimistas na filha, elefantes zangados, otimistas na água, elefantes na árvore. Elefantes na água, otimistas à solta, elefantes na árvore, otimistas na esquadra, elefantes no ar. Elefantes no ar, otimistas em casa, elefantes na esposa, otimistas no fumo, elefantes na ode, elefantes na ode, otimistas na raiva. Elefantes na ode, otimistas na raiva, elefantes no parque, otimistas na filha, elefantes zangados, otimistas na água, elefantes na árvore, otimistas na água, elefantes na árvore, árvore, árvore.